Estamos apresentando o novo Arrebentão Intersom, o dragão de Curuçá. Bora começando! A lenda viva das aparelhagens de Curuçá. Você sabe que é Intersom. Você sabe que é sempre Arrebentão. Aí, meu top DJ Leozinho. Arregaça, estremece, bota a pressão, solta a voz, meu DJ. E assim vocês começando em Garapé Sul. É o Intersom chegando hoje pra galera pra arrebentar sucesso. E você chegando juntinho com a gente. Bora começar, bora começar, bora começar, bora começar, bora começar. Bora começando, Leozinho começando, começando. É o Intersom. Acelera! Era! Era! Era! Pra começar! Intersom! Já tamo na área, Leozinho. Puxar o seu cabelo. Top DJ Léo. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. E a parada vai só começando hoje aqui no Cruzeiro. Olha, Galvez Sul. Começando, começando, começando, começando. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, oi? É tchau pra quem namora. Vai, Leozinho, começa, brother. Leozinho. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Pra começar. Daqui Brasil com a gente, Alô Intersom. Obrigado você também. Bora conversando, detonando, Leozinho e Garapé Sul. É o Inter na parada. Intersom. Bora aqui, bora aqui, bora. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende. Já! Acende, apaga, acende, apaga, acende. Bora começando de mansinho. Leozinho. Já vou ali com a gente, meu parceiro Maragê no churrasco. Ele toda a comitiva. Ele tá aqui com o Leozinho. De uísque e o gelo. Pega no carro o meu saco de dinheiro. Obrigado, meu parceiro Beneta, aqui no Lajinho da gente. Obrigado, você. Tá aqui no Intersom. Paulo Calado, Paulo Henrique, Ricardo Mix, poderosa super. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Uma canção de ninar com canhões. Bora, começa o meu Intersom e Garapé Sul. Bora, bora, bora. O Leozinho chegou. Aí, Leozinho, solta som, meu compadre. Agora. Ei, meu DJ, ei, meu DJ, ei, meu DJ. Oba! Ei, meu DJ. Fala pra mim. Ei, meu DJ. Fala pro Leozinho. Fala pro Leozinho. Fala pro Leozinho. Fala. DJ. Fala. DJ. Fala. DJ. Ei, meu DJ. Fala. DJ. Ei, meu DJ. Alô, Baratinha! Ei, meu DJ. Ei. rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Tá conversando em pessoa em Galapesu. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Bora, bora, bora. Rock, eu tô no rock. Bora, bora, bora. Rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. All you people in the house, get up and scream and shout, scream and shout, scream and shout. Pra gente começar! Scream and shout, say hey, hey, hey, hey. Vai, vai, hey, hey. No batidão, Interson, e o Leozinho tocando na moral, tocando na moral, tocando na moral, tocando na moral, vai. Bota a chave na mão, bota a chave na mão, bota a chave na mão, bota a chave na mão, bota a chave na mão. Bota, bota, bota. Bota a chave na mão. Bota, bota, bota. Bota a chave na mão. Bota, bota, bota. Bota a chave na mão. Bota a chave na mão. Bora começar! O rock desguiado, onde é que eu encontro? Que eu encontro? Vai, vai, vai, vai. O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? A parada é o João do Cruzeiro. O rock desguiado, Igarapenso. O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? É aqui no Interção. O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? O rock desguiado, onde é que eu encontro? Ai, droga. Inter. Ai, droga. Bora, guitarra, só começando. Se quer garota, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Bora, bora. Tu já sabe qual é. O complexo da Penha é o verdadeiro poder. Top DJ Leozinho. Vamos pra gaiola, que tá tudo bom. Bigode infinito, cabelo na régua, olhou pra mim, olhei pra ela e falei. E a novinha aqui no Inter vem, vem. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Fala, Leozinho! Aí, DJ Leozinho! Uba! Tá na hora de dar mais um show pra galera! Eu tô começando na moral e canapé azul! Era feio e ninguém me queria. E aí? Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Pense embora, pense embora. Kiki, vai, vai. Hoje eu vou sentar com força. Vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força. Senta, senta, senta, senta. Ela quer dar pabadil, ela quer dar pabadil, ela quer dar pabadil, ela quer dar pabadil, ela quer dar pabadil, ela quer. Que ela quer, Leozinho? Mais pólvora! Que ela quer, Leozinho? Mais pólvora! Bora, meu Interson! Ela quer dar pabadil, ela quer dar pabadil. Mais pólvora! Interson! Que Lohan que tá botando! Hoje sim! Batidão, tá gostoso o batidão, tá gostoso o batidão. Vai, vai, vai, vai, vai. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Fora que o Interson tá no setor. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Leozinho! Mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Bora! A chave. Começando em Garapé Sul! É o Interson! O lançamento oficial do Dragão de Guruxá. E o DJ Leozinho da Princesa já por aqui detonando. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Vai! Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Bora, baratinha. Baratinha. Baratinha. Em doido do bagulho. Leozinho. Quer ver o 3, eu tô passando de Flamengo. Seja na linha do PPG, pode começar a descer. Vai ver essa vibe, quer ver o 3, eu tô passando de Flamengo. Seja na linha do PPG, pode começar a descer. A vida tá travando, jogando, abre, fecha, clica aqui. E logo passei Fernando, Fabinho Malanjo, Patrick já passou por aqui. E o lançamento do Thiaguinho. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. E o Leozinho hoje na participação na moral aqui no Interson. Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, seja no linha do PPG, pode começar a descer. Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, vai seja no linha do PPG, pode começar a descer. A vida tá travando, jogando, abre, fecha, clica aqui. Interson. Abre, fecha, clica aqui. Passa em mim, sensualizando, eu dou aquela sala. Bora começar, vai! O baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui, o baseado tá aqui. Então, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, e põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete que o bagulho vai doidar. Põe o capacete, põe o capacete. Mais pólvora! Leozinho! Bora que tá começando, começando, começando! Obrigado, meu parceiro Benena. Tá aqui com a gente, tá aqui do lado. Está cada vez melhor. Bora, bora, bora. As pernas já, já. Bora chegando em Garapé Sul. Meu sangue já bebeu. Cleozinho. Sassoca, Tiana, você tá dando a ver. Sassoca, Tiana, você tá dando a ver. Sassoca, Tiana, você tá dando a ver. Bora que o Whindersson chegou! Fica de lado, toma ali pica. Fica de lado, toma, toma. Fica de frente, toma ali pica. Toma ali, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma sua de mal, toma sua de pé. Toma sua de mal, toma sua de pé. Toma sua de mal, toma sua de pé. Toma sua de mal, toma sua de pé. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Relaxa, você tá mulher. Relaxa, você tá mulher. Bora que o bagulho vai doidando. Bora, bora, bora em Garapé Sul. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Hoje, hoje é rock doido, hoje, hoje é rock doido, hoje, hoje é rock doido, hoje é rock doido. Leozinho chegou na parada, hein? Top DJ Leozinho. E a gente recepciona os nossos amigos parceiros que chegam junto com a gente hoje pra curtir o show do Interson. Hoje é rock doido. O Dragão de Curuçá. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. A I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. Rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, vai, vai, vai pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, Leozinho, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, vai, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima, rodando pra cima. Ela é do tipo que gosta muito de conversar, mas não ficar de papapá. Vai se despendo tentando. Obrigado, meu parceiro Júnior Show, pelo convite, meu irmão. Tamo junto aí, ó. Obrigado, Júnior. Logo, Marcinho Fernando, Fabinho Balanço. E o DJ Diaguinho Brasil. Vai, vai. Desce, desce, desce, desce. Leozinho vai só esquentando. Bora enganar verso. Desce, agora! Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. DJ Rodrigo tá aqui do lado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aí, de... aqui. Toma, toma, toma, toma, na pepeca do Gabriel do Boré. Que comeu a minha tcheca do Gabriel do Boré. Vem, molhar. Ele tá ali com a gente. É parceiro do Top DJ Leozinho. Obrigado a você, todo. Ele tá aqui no circuito. Para as manas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapá. O Marizão tá aqui pra gente. E a Tereza lá de Belém, no Pará. Ela tá aqui no Inter. Solta só, meu compadre! Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa, deixa. Nossa comitiva aqui do ladinho do Inter! Obrigado! Te escolhi pra ser a minha vida, a noite mais bonita, com cheiro de amor. Bora começando o Inter! Um beijo bom, o toque mais suave, você tem a chave do meu coração. Vem, vem! Físico e Dieguinho. Não vou deixar. galera, meu parceiro DJ Tonelada do Paredão Super Pressão, tá ali com a gente também. Valeu, Tô! Batidão, Leozinho, pra gente começar no Interson. Doente de amor, fogo em remédio na vida, fogo em remédio na vida, fogo em remédio na vida, fogo em remédio na vida, fogo em remédio na vida noturna. Mamãe, não quero boate, mamãe, quero ir pra gaiola. É baile de favela, que a sua filha gosta, vai, vai. Entra, entra se, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra se, sai mulher, entra se, vai, vai. Lá, entra se, sai mulher, é nesse vai e vem. Entra, entra se, sai mulher, entra se, lá, lá, lá, lá. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Bora que o bagulho vai ficando doido, doido. O bagulho fica doido. Uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Cleãozinho! Aqui no Interson! Não, assim não, vou fazer diferente, senão os caras flag vai estar copiando. Vai! Quando eu tava de a pé, elas metiam na ruda. Agora de 1200 ela quer subir na garupa. Aí eu não ia falar não, mano, mas já que quer. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Santorini. Bora que o Leozinho vai começando a parada aqui no Inter. Bora Igarapenso, Igarapenso. Mais pólvora! Sangue! Leozinho! Vem, vem, vem, vem! Cheguei, a festa tá num grau. Hoje eu tô padrão, desce balde pra geral. O rock tá bom, bora endoidar. Essa é a tropa dos rock. Bora, DJ Tom! No 18 que se for desse modinho, aqui é muita pólvora e nós tá explodindo. 14 no 18 que se for desse modinho, aqui é muita pólvora e nós tá explodindo. Luquinha Santos tá ligado, também Flavinho Bentes que o som. E a nossa parcela chega a dizer a Super Lota hoje, tá no, na sede do Cruzeiro, essa equipe, pra curtir o Interson. Incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia, incendeia. Pra cima, incendeia. Balançando, sacudindo, sacudindo. Aí tu se fude. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando tudo que era seu. Agora chora que você é o top DJ. Ai do circo. Terminou comigo e se arrependeu. O top. Tudo que era seu. Agora chora que você perdeu. Só no comecinho. Quando eu te quis você não deu valor. Agora arrependida vem me procurar. Assim. Obrigado, meu parceiro Baratinho do Churrasco. Assim tá aqui comigo. Um abraço pra você, meu brother. Como é que a vida de solteira é bem melhor? Bem melhor. E aí? Aí tu se fudeu. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando tudo que era seu. Agora chora que você perdeu. Aí tu se fudeu. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando tudo que era seu. Agora chora que você perdeu. Esse é o DJ Lohan, tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Ah. Leozinho! Aí, meu top DJ Leozinho! Uba, uba. Caça, estremece, bota a pressão, solta a voz, meu DJ! Bora começando no Interson! Interson! As emoções hoje, Galapé Sul! Então sai, sai, sai da minha frente. Vai. Sai, sai, sai da minha frente. Já. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho Interson. Numa onda diferente. Vai, vai. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Bateu, balançou, bateu, balançou, bateu, bateu, fudeu, bateu, fudeu. E a galera aqui do lado doidando o bagulho. Anitta, Anitta, so good to Anitta. Interson, Anitta, Anitta. Fica na verso, Anitta. Sucesso hoje, Anitta. E o Nelzinho na presença, Anitta, só começando. A onda agora é bora que bora, bora, bora. Obrigado, meu parceiro Igor da Van. E a sua digníssima Alessandra. Aqui com a gente, junto com o parceiro Lourinho da 150. Obrigado a você. Um abraço. Já inventaram ha-ha-ha e também o pega. Já! A onda agora é a onda. Obrigado, bichinho. Vigilho da TF, Venena, o Bochecha da XRE 300, o Birota da Chavada lá de São Francisco. Bagulho do Interson. Vai começando, Leozinho. Abraço comigo, mais friend, passa lá, vizinho. Let's go, let's go, baby. Bora, baratinha. Cê tá comigo, cê tá em casa, brother. Vem, vem. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. Interson. Interson. Vai, vai. Do chão. Eu vou te machucando, ela no chapadão, ela no chapadão. Eu vou te machucando. Tchau, tchau, tchau, Interson. Vai, vai, vai. Vai, bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo. Vai, bola pro pai. E desce. Vai descendo. Interson. Interson. Top DJ Leozinho. Top DJ Leozinho. Descendo. Descendo. E o Leozinho arrebentando pra galera aqui no Interson. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Senta, senta, oi, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. Eu vou falar pra tu, menina, alguém tá vai, vai, assim. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, quebrando. E vem, vem, vem, vem, vem, deslizando. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, requebrando. Interson chegou! Senta, senta, senta gostosinho. Leozinho! Senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, mulher. E assim, o Sônia Cruzeiro, o Sônia Comercini, hein? Fala você na parte cena, chega junto aí! E o Rodrigão do Futebol da Sorte lá de Gaporema, ele tá com a gente, já registrando no CD ao vivo do Inter. Interson! Vamos junto! Ei, senta, senta, senta gostosinho para mim. E senta, senta, senta gostosinho para mim. Eu vou falar pra tu, menina, que eu nunca vi. E amanhã na domingueira, o top de gelé, o senhor, hein? Alguém dança. No caminhão, veneno, terremoto. Vai, vai, vai, vai, vem, vem, vem, vem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai. Tanto, vem, vem, vem, vem, vem. Senta, senta, senta. Moleque, é muito som aqui, viu? Senta, senta, vai sentar gostoso. É doido, velho. Eu vou falar pra tu, mulher, que essa é a vera. Eu vou falar pra tu, mulher, então você quebra. Quer quebrar? Quer quebrar? No Interson. Requebra! Deixa pique, hein? Obrigado, meu parceiro, Neto do Cachorro! Da 150 e o Patrick! Aquecendo! Vai que vai que vai que vai! Bora, meu parceiro Júnior Show! DJ Leozinho da Rádio Princesa FM. Começando aquecendo! Eu quero ver! Mais pólvora! Intersom. O arrebentão! Bora que bora, bora, bora! Bora, Manatinha! DJ Tonelada no paredão, sube a pressão e torna a comitiva! Vai que tá valendo! Hoje sim, meu Interson! Interson! Vai começando, Leozinho! Onde o top tá tocando, a galera diz o quê? O quê? Começando, Leozinho! Vem curtir o top, que esse DJ é massa! Bora, Neco! Quero curtir o top, ver a galera enlouquecer! E o Leozinho vai começando as emoções! Já, já tem Thiaguinho no Brasil! Adoro essa eletrônicozinha, gostou? Já, já, já, já! Eu sei que você fala por aí que não, jura que é de pedra o seu coração, mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso corpo. Obrigado, meu parceiro Baratinha. Obrigado. Tá comigo, tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas. DJ Tonelada. Do cheiro de amor do lar. O Laílson também tá com a gente. Obrigado, Laílson. Caiu na madrugada e vi que tava errada. Tá desesperada. Tô louca pra me encontrar. Leozinho. Então bebe, vem me procurar. Você para por aí que não jura que é apagar o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Chama eu. Eu era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua diversão. O nosso combinado era não ligar. Comigo vai. Tá sentindo falta da cama amarrotada, das roupas pela casa, do cheiro do amor no ar. O cheiro de amor no ar. Palha caiu na madrugada. E o Leozinho já arrebentando aqui no Interson. Tá desesperada. Hoje aqui era peço, galão. Bebe, vem me procura. E bebe, vai, me procura. E bebe, vem me procura. Já já o Tiaguinho. Então sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Hoje eu vou dar trabalho no sabe nem no sai. Então sai, sai, sai da minha frente. Então sai, sai, sai da minha frente. Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente. Traga a carteira de trabalho que eu cheguei. Bateu, balançou. Chega o Thiaguinho. Sai, sai, sai da minha frente. Sai, sai, vou passar por cima. Eu vou dar trabalho. Vou dar trabalho. Onda diferente. Sou filho do mato, venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tô pouco engenheiro. Só tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela escorou no meu peito. Meu parceiro, o Neguinho. O lado Ângelo Gomes e não ativou. Hoje aqui com a gente, com o ele, o Antony Céu. Obrigado a vocês, obrigado pelo carinho. Alô, Neguinho! Vem pra mim, Raí! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Pega, motoqueiro, pega! Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai é vaqueiro, minha mão é grossa. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só pra falar aí, Thiago. O meu cavalo. Vamos já quebrar aqui, quebrar aqui. Era escuro no meu peito, e disse vaqueiro. Um abraço pro Bambu de Alho. Eu só quero é você, eu só quero é você. Bora, bora. Só quero é você, só quero é você. Só quero é você, só quero é você. Olha, só quero você, só quero você. Só quero você, só quero você. Mas você? Quero você, quero você. Lançamento do Dragão, vou chegar na peça, o sucesso aqui no Cruzeiro. E o Leozinho detonando. Aí, Leozinho, solta som, meu compadre. Mais ou menos assim, ó. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Obrigado, meu parceiro Gabriel, o Dedê, o Coelho, o Pepa, o Espirro, o Arcídio, o Rivan, o Cássio, a família do Verlândia. Obrigado, você. Meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego